Vamos começar. Boa tarde a todos e a todas, nossos internados, mesmo os que se encontram aqui na sala de forma presencial. Hoje é mais uma edição do Espaço Debate à Sexta-feira, como tem sido o costume aqui na DW, todas as sextas-feiras. E não fugimos da regra. No mês em que nós estamos a comemorar o mês do trabalhador, achamos por bem trazemos o tema modelo de valorização do capital humano em Angola, que é fruto de um livro que foi lançado recentemente pelo nosso convidado que respondeu o convite, o Dr. Celso da Silva. Permite-me lhe chamar de doutor, sei que dispensa as apresentações, mas de forma resumida, deixe-me apresentar-lhe, que é mestre em governação e gestão pública. É jurista, é técnico superior de gestão de recursos humanos e é docente universitário, especificamente no ISPTEC. Então, ao longo da sua explanação, poderá olhar um pouco aquilo que foi o resumo, né? Poderá fazer um resumo sobre o seu livro que foi lançado recentemente. Então, sem mais delongas, eu vou passá-lo a palavra. Tem mais ou menos 30 minutos para partilhar aquilo que trouxe, depois teremos o tempo que vai nos restar para reflexões, com perguntas e respostas e possíveis contribuições. Então, passo já a palavra a si. Obrigado. Eu que agradeço, portanto, meu amigo capitão, a todo o pessoal da DW, tenho muito apreço, todo mundo sabe, já trabalhei, já estive na DW várias vezes para apresentar outros temas, então quando recebi o convite para tentar partilhar também aquilo que é esse meu recente mais recente livro, abracei o convite imediatamente porque para a DW, para mim não há não, né? Então por isso é que eu estou aqui. Vou fazer uma partilha de ecrã, no sentido de poder ter alguma coisa para partilhar física, vamos pensar assim, nessa ótica, e a partir daí, então, gizar matéria para um diálogo entre nós. Vou fazer, de facto, uma síntese, não vou falar muito sobre o livro, porque senão até depois não compram o livro aí. Eu também gostaria de vocês comprem o livro. Não, Mas, se me vamos permitem... comprar. Seria bom até se tivéssemos alguns exemplares Realmente... aqui. Eu, Posso em particular, ter? estou interessado e o meu colega também, Adão, aqui na sala, já se pronunciou aqui, está interessado. Eu disse, o professor Santos vai falar sobre tão importante tema e o livro está ali às portas. Por que que não fez uma exposição aqui na entrada? Na Não, nossa entrada? efetivamente. Porque o interesse não é vender livros, o interesse é de facto partilhar essa informação e que essa informação sirva de, portanto, variável heurística que nos leva a começar a refletirmos sobre a temática da gestão de pessoas, a temática da questão do tratamento que temos dado às pessoas em matéria, de maneira geral. Então, esse livro traz isso, é uma perspectiva, vamos dizer, não tão científica, mas ele tenta abordar. Buscando dados que podem ser tidos dentro da abordagem científica. Então, se me permitirem, eu vou partilhar imediatamente portanto, a apresentação que fiz. Preparei uma apresentação muito simples. E, portanto, depois da apresentação, aí sim, podemos então ter uma abordagem entre nós que talvez facilite o nosso diálogo. Portanto, esse livro que temos aí, tanto temos, já todos conseguem visualizar, não? Sim, conseguimos ver, mas seria bom se colocasse no modelo da apresentação. Sim, está mesmo no modelo da apresentação. Aqui não, estamos a Eu ver acho os lados também de lado. que tem que ir ali Aí naquele campo. no canto inferior esquerdo, tem ali uma ferramenta. Qual Slideshow. é? Exatamente. Exatamente aí. Slideshow. Sim, é Slideshow. exatamente onde estou a partilhar. É exatamente onde estou a partilhar. Vamos Tá lá bom, verificar mas novamente. Não, ainda não está bem assim? não, ainda não mudou. Também outra coisa. Vou parar de partilhar, portanto, stop. E vou voltar a partilhar. Já temos visualização? Saiu. Saiu Saiu, saiu da a pessoa. partilha deste tempo. Ok, vou voltar a partilhar novamente. Nesse momento já temos. Está da mesma forma, mas podemos avançar. Podemos avançar, é visível. É visível. Sim. Exato. Portanto, essa é a capa do livro, não é? Livro Modelo de Valorização do Capital Humano em Angola, Prêt-à-Porter, pronto para plágios, não é? E depois vou explicar também, se me perguntarem, por que é que o título é esse. A título de indicadores de reflexão, vou falar um bocadinho sobre a elaboração do livro e a sua importância, os temas que integram o seu conteúdo, bem como os locais para aquisição, e depois então perguntas e respostas, se assim podemos dizer. Portanto, a elaboração, e aqui voltou a uma formatação que eu tinha antes, a elaboração do livro e a sua importância. Portanto, o livro Modelo de Valorização do Capital Humano em Angola, Prêt-à-Porter, pronto para plágio, foi elaborado na sequência de três eventos, designadamente. A publicação dos relatórios sobre inquérito de indicadores de emprego e uma entrevista que eu concedi à revista Especialidade de Economia e Mercado, onde eles me perguntavam sobre essa questão do emprego, desemprego, e naquela altura já eu chamava a atenção que, do ponto de vista formal, do mercado de emprego formal, nós só tínhamos aí cerca de 2 milhões e 300 indivíduos a trabalhar, de cerca de 16 milhões de indivíduos que compunham aquilo que nós chamamos de população economicamente ativa. O segundo evento foi, portanto, a publicação do PDN. O PDN primeiro foi publicado, circulou, e depois é que foi publicado como legislação. E então, quando eu tomei contacto com o PDN 2327, eu notei que o tema era capital humano e o outro, tanto outro tema, eram dois temas essencialmente: capital humano e redução, a questão da redução da fome, combate à fome. E interessou-me desde logo, porquê? Porque eu trabalho com questões ligadas à gestão de pessoas. E saltou-me à vista que a expressão usada nesse documento é capital humano e não recursos humanos. E eu perguntava se, e comecei a ter esse debate com algumas pessoas, se nós podíamos tratar de modo generalizado os quadros angolanos como capital humano, ou se recursos humanos fazia bem mais sentido. O terceiro aspecto foi um convite que recebi para integrar um painel de debate na TPA sobre o tema capital humano como fator decisivo para o desenvolvimento, que se realizaria, e eu digo realizaria, portanto, no dia 8 de novembro, no âmbito da segunda edição do Angola Economic Outlook, um evento promovido pelo Ministério da Economia e Planeamento, portanto, o Ministério ainda existia, em parceria com a revista Economia e Mercado. Todavia, por que eu disse que se realizaria? Porque quando eu estava a caminho do local do debate, já na porta da TPA, ligaram para mim a desmarcar o debate. Portanto, aquilo seria para as 21 horas, a desmarcar o debate. Dizer que não havia condições para o debate, então queriam adiar, e até hoje o debate não ocorreu. Mas eu já tinha também pesquisado mais informação sobre essa questão do capital humano, e essa pergunta sempre que eu vinha realizando, que eu vinha elaborando, se de facto nós podíamos utilizar de modo generalizado a expressão capital humano para todos os quadros a nível nacional. Em termos de conclusões parciais dessa abordagem, desse primeiro indicador, portanto, as questões sobre o capital humano em Angola têm sido tratadas de forma muito superficial e de forma amadora mesmo, o que tem conduzido a equívocos e uma tendência para a substituição direta da expressão recursos humanos pela expressão capital humano, que representa um erro grosseiro. Porquê? Porque o facto de parecerem ser as mesmas coisas não quer dizer que elas de facto o sejam, e carece de um detalhe, carece de alguma minúcia. Depois, em síntese, a compreensão do conceito de capital humano está dependente da compreensão prévia sobre o surgimento e evolução da área de recursos humanos. Estamos a falar desde o quê? Desde a abordagem clássica da administração, que começa em 1903, até mais ou menos 1981. Estamos a falar da era da teoria contingencial, e depois, então, daí até a década de 90, onde, a partir de 90, as designações começam a mudar, porque a pessoa passa a ser vista como parceiro da empresa e um parceiro cujo contributo era principalmente de cariz intelectual e não são tão somente de cariz manual. E com essas mudanças do conceito, uma das coisas que primeiro muda é o conceito de gestão de recursos humanos. Porquê? Chamava-se a atenção que as pessoas não são um recurso. Então, a lógica foi sempre levar esse debate, e uma das primeiras coisas que muda é exatamente a expressão gestão de recursos humanos para a gestão de pessoas. Estamos a falar do início da década de 90. E com base nessa mudança, também vão surgindo expressões como capital humano, capital intelectual, talento humano, uma série de outras expressões técnicas. E, portanto, a compreensão da componente capital humano carece necessariamente da compreensão prévia desse estudo que tem a ver com a evolução da área de recursos humanos. E o livro, portanto, faz uma perpassa por esse tipo de conhecimento. De qualquer modo, responder à questão se podemos tratar os trabalhadores angolanos de forma generalizada pela expressão capital humano dependerá da aferição de um conjunto de indicadores ligados ao modo como tratamos as pessoas em concreto. Por exemplo, eu te chamo a atenção no livro que há bancos aqui na nossa praça, bancos comerciais, que a sua área de recursos humanos evoluiu para a expressão área de capital humano. Mas a questão que se coloca é se o ter evoluído para a área de capital humano, o tratamento que é reservado e dado às pessoas, nos coloca efetivamente numa situação de gestão de capital humano, ou se ainda continuamos com as práticas típicas de gestão de recursos humanos. Por isso é que eu disse que não há um automatismo, nem é uma substituição. Tem muito a ver com o modo como tratamos as pessoas em concreto. Por exemplo, a remuneração que é atribuída às pessoas. Quais são os indicadores valorativos, vamos dizer, qualitativos, para pensarmos na remuneração? Nós pensamos muito na remuneração na ótica de cesta básica. Será que cesta básica é, nos termos da Constituição, um salário digno? Um salário que atenda à dignidade da pessoa humana, conforme o artigo 1º e 2º da Constituição? Depois, os direitos sociais e econômicos. Nós temos a maioria, como vamos ver um bocadinho mais à frente, das pessoas em Angola trabalhando no mercado informal. Mercado este, que o próprio Estado reconhece. Estamos a falar de cerca de 79,1% dos angolanos. Estamos a falar de cerca de um universo de 18 milhões. Trabalham no mercado informal. E estes não têm normalmente acesso a direitos sociais e econômicos, como férias, 13º, seguros. E, ou seja, 79% da economia está nessa situação. E com salários baixíssimos, como vamos ver também. E nós podemos dizer que estamos a dar um tratamento às pessoas conforme a lógica do conteúdo do capital humano. São essas questões que fomos levantando. Depois, a renda média mensal em Angola. A renda média mensal em Angola, portanto, estamos a falar, não estou a falar de salário mínimo nacional. Estou a falar do salário médio mensal. O salário médio mensal em Angola está fixado em 59.909 kwanzas. Um saco de arroz, um saco de feijão, pelo menos, custa 30 mil kwanzas. Se a pessoa tiver um filho a trabalhar, a estudar, portanto, num colégio, a pessoa já nem sequer consegue comer. E essa pessoa é que nós estamos a chamar capital humano. Estamos a chamar capital humano a pessoas que ficam na paragem daquela forma que se empilham nos autocarros para ir trabalhar. Isso é que é capital humano. Estamos a chamar capital humano a pessoas que têm medo de se reformar porque o subsídio que o INSS atribui é muito, muito, muito baixo e não permite a subsistência. As pessoas já não têm como reclamar. As pessoas estão seguras. Estamos a chamar capital humano a pessoas que ganham uma remuneração que não lhes permite sequer fazer turismo local. Não estamos a falar turismo internacional, estamos a falar turismo local. Será que Angola, em matéria de turismo, é só para pessoas que trabalham nas outras economias? O nosso capital humano, como nós estamos a chamar, não tem essa possibilidade e não lhe chamamos capital humano. Portanto, a possibilidade de profissionalização. A maior parte dos empregos em Angola, como vamos ver também, são criados na ótica manual, ou seja, eles podem ser numa ótica predominantemente intelectual ou uma ótica predominantemente manual. Os nossos são numa ótica predominantemente manual, estamos a falar de trabalhos que não exigem tanto intelecto. E esses são capital humano, assim, comparados aos Estados Unidos, comparados a Portugal, comparados à França. A possibilidade de carreira, o facto de ainda termos carreira de direção e chefia, o facto de a maior parte das mulheres em qualquer categoria ganharem menos que os homens, são desses aspectos que nós temos que analisar como indicadores para verificar se o tratamento que estamos a dar à pessoa, de facto, reporta-se à ideia de capital humano, ou se continuamos a tratar as pessoas como recurso, como mais uma pessoa. Portanto, o livro tenta levantar esse debate na lógica de variável heurística. Após isso, portanto, importa dizer os temas que integram o livro. O livro Modelo de Valorização do Capital Humano em Angola, prêt-à-porter, portanto, prêt-à-porter em francês é pronto a vestir. Mas eu depois faço uma colagem com a ideia de pronto para plágios. Eu depois posso explicar porquê também. Tem uma introdução e um total de 5 capítulos distribuídos em 130 páginas, de fácil leitura. Portanto, é um livro pequeno. Eu procuro fazer livros pequenos porque eu sei que nós não temos muita cultura de leitura, infelizmente. Então, tento fazer livros pequenos para não assustar o leitor à partida. E nós estive a falar, por exemplo, com o João Domingos, eu disse, não, esse livro você lê em 1, 2 horas. Por quê? Porque é uma pessoa que eu sei que tem muito gosto por leitura e gosta muito de ler. Então, rapidamente lê. Só que o livro tem outro problema. Nessas 130 páginas, embora seja de fácil leitura, ele tem matéria técnica. Então, não se recomenda ler muito rápido. Tem que se ler e ir absorvendo gradualmente. Portanto, qual é a estrutura óssea, portanto, a estrutura óssea que tem o livro? Ele tem um prefácio, foi escrito pelo professor Carlos Teixeira, que é professor associado da Faculdade de Direito, tanto das cadeiras de Direito Administrativo, e o livro, quando aborda temáticas de Direito Administrativo, estamos a dizer que, tendo sido o próprio professor Carlos Teixeira, e que foi uma professora de Direito Administrativo e também mestrado, a validar com o prefácio, demonstra claramente que o livro tem alguma qualidade temática. Portanto, o professor Carlos Teixeira é professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto e é juiz conselheiro do Tribunal Constitucional de Angola, não é? Depois, tem agradecimentos, onde eu procuro agradecer a Deus, aos meus familiares, mas também dedico alguma homenagem a alguns professores, como é o caso do professor João Domingos, que foi nosso professor no ICRA, o caso do professor Cristiano André, o caso do professor Etienne Slovan Simões, o caso do professor Carlos Teixeira, o caso da professora. Portanto, uma série de professores, e eu só tomando contato com o livro, a pessoa acaba por perceber. Portanto, essa questão de agradecimentos que fui fazendo à maior parte das pessoas que, de alguma forma, passaram pela minha vida na ótica de formação. Depois ele tem uma introdução pequena, de uma página e meia, se tanto. E, porque estamos a falar de um livro de 130 páginas, então procuramos não ter uma introdução muito grande. A seguir, ele tem, então, portanto, o próprio conteúdo do livro, onde começamos com uma contextualização, em que nós tratamos dos fundamentos científicos, históricos, artísticos da gestão de recursos humanos e conexionamos isso a um outro livro meu, que é o livro de Manual de Introdução à Gestão, não é? Onde eu trato desses temas. Então, eu fui buscar alguma parte desse livro e recomendo a leitura também deste livro. Portanto, onde tratamos de toda a abordagem. Como é que começa a gestão, como é que começa a gestão de recursos humanos e até onde é que vamos, principalmente com essa questão da temática de gestão de pessoas, gestão de recursos humanos. Depois temos um diagnóstico, e esse diagnóstico assenta sobre quê? Assenta sobre um paradigma conceitual, conceitos fundamentais, mas também trata dos dados publicados pelo INE, tanto o Instituto Nacional de Estatística, e do projeto REDFOP, que trata de questões ligadas à formação profissional. Então, nós tratamos desses dados para fazer uma compreensão do que se passa na nossa realidade. Portanto, eu procurei, a primeira lógica da análise do livro era ter uma parte de situação e outra parte de resposta. Então, o diagnóstico está na abordagem da situação e é tentar perceber qual é a nossa situação. A seguir, nós temos, portanto, o desenho, como capítulo desenho e implementação da resposta pública ao tema desenvolvimento, em que fazemos uma análise dos eixos, sete eixos, das políticas, 16 políticas, dos programas, estamos a falar em qualquer coisa como 50 programas, 50 programas, não é? Que estão previstos no PDN, estão previstos no PDN, abordo também os objetivos, no total são, deixem-me analisar, no total são 171 objetivos. Abordo as prioridades que estão no PDN, no total são 284 prioridades, e depois as 1.511 ações prioritárias. De maneira geral, fizemos uma síntese para que as pessoas tenham percepção do que estamos a tratar quando estamos a falar de resposta pública ao tema desenvolvimento. Portanto, Então, estamos a falar Celso, de. Sim. pode, por favor, ir mudando também os slides, que é para facilitar a leitura dos nossos internautas. Vocês não estão a ver Sim. os slides? Não, não. Apenas estamos a visualizar o primeiro slide e os outros que estão. Permitam-me então fazer o seguinte: eu vou mandar Não. os slides para si e faz a visualização a partir daí, pode ser? Pode sim, pode-se mandar pelo WhatsApp. WhatsApp, faço isso bem rápido, é rápido. Isso é rápido. Claro. Agora mudou. Sim, agora mudou. Espera aí, então vamos lá ver. Mudou novamente? Sim, está a mudar. Mudou, não é? Então, eu acho Uhum, que sim. não projetando fica mais fácil. É. Eu estou a falar desse agora, desses slides agora. Não? Exatamente. Exato, portanto. Temas que Sim, integram o livro. exatamente, exatamente. Exato, vamos Portanto, lá ver. estamos a analisar agora o ponto 6, não é? se for analisar nessa linha, tem vários pontos. Tem 10, estamos no ponto 6. Desenho e implementação da resposta pública ao tema desenvolvimento. Está vermelho. Conseguem visualizar? Sim. Exato. Perfeitamente. Onde eu estou a dizer que nesse capítulo nós tratamos dos 7 eixos do programa, do PDN, portanto, Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, das 16 políticas que estão previstas no plano, no PDN, dos 50 programas previstos no PDN, dos 171 objetivos, das 284 prioridades e das 1.511 ações prioritárias. Portanto, tratamos de maneira geral para dar ideia de o que é a resposta pública ao tema desenvolvimento nacional no período 2023-2027. Depois, o capítulo a seguir, tanto o ponto 7 aqui, falamos sobre o desenho, o capítulo tem como título Desenho e Implementação da Resposta Pública ao tema Gestão de Pessoas, em que desconstruímos as várias medidas ligadas ao tema central do livro, portanto, gestão de pessoas. Uma coisa foi, num capítulo, analisar todos os objetivos que estão lá, por tudo que tem, no outro foi dar primazia aos objetivos ligados só à questão gestão de pessoas, não é? No ponto a seguir, apresentamos o chamado redesenho da resposta ao tema gestão de pessoas. Porque se repararmos, estamos a fazer aqui uma abordagem do tipo funil. Estamos a descer, portanto, no ponto 8, o redesenho da resposta ao tema gestão de pessoas, em que nós apresentamos o atual modelo do tema administração do trabalho, e propomos uma mudança, a qual designamos modelo de valorização do capital humano em Angola. Portanto, esse ponto 8 é essencialmente aquilo que onde nós prevemos o modelo. No ponto 9, nós temos uma conclusão, que nós não chamamos conclusão, chamamos quase conclusão. Por que chamamos quase conclusão? Porque nós apontamos três cenários possíveis. Três cenários possíveis que nós teremos em função do tipo de resposta que dermos face ao que nos diz o livro, que propõe o livro. Podemos ter um cenário que é do tipo, não vamos mexer em nada, fica assim, e vamos ter as consequências específicas também estão lá no livro. Podemos ter um cenário que vai ser, vamos mexer em algumas coisas, e vou dar só aqui uma ideia, que é, vamos manter a nossa política de gostar dos elogios do FMI, por exemplo, em relação à nossa política econômica. Quando essa política econômica não se revê na casa das pessoas, no prato das pessoas, nas panelas das pessoas, no bolso das pessoas, e vamos ficar felizes somente com isso, e depois vamos ter as consequências, ou vamos produzir uma mudança efetivamente, que eu chamo mudança, que é criar com os olhos secos, como diria Agostinho Neto, para mudarmos a nossa situação com base, portanto, no modelo de valorização do capital humano em Angola que nós propomos no ponto 8. Portanto, por que é uma quase conclusão? Porque eu chamo esse livro Variável Heurística. É a minha primeira abordagem em relação ao tema capital humano, mas não será a última. E a lógica é ele suscitar o debate de tal forma que permita que as pessoas todas se interessem por debater este tema. Então, quando as pessoas todas se interessarem por debater este tema, quer seja numa ótica de concordar com o que está no livro ou discordar do que está no livro, e sei que tem pessoas aqui no grupo a visualizar, os que já tomaram contato com o livro, já leram inclusive o livro e vão ter aqui as suas ideias, que é muito bom. Então, a partir do momento que o livro suscite uma qualquer reação nas pessoas, que seja de analisar se a situação está boa, se a situação não está boa, para nós cumprirmos com aquilo que era o fundamento principal do livro. Depois, portanto, temos as referências bibliográficas, que também não são muitas. Portanto, o livro foi lançado no dia 18 de abril, pelas 15 horas, no auditório VIP número 4 do ISPTEC. Aqui tem algumas imagens só para partilhar, não é? Foi uma atividade muito concorrida e foi muito interessante. Foi um dia até de chuva, mas ainda assim tivemos muita gente a participar. Não é? E a título de reflexão levantadas pelo livro, portanto, todos estes livros que estão aí em cima são livros da minha lavra, não é? E o livro que estamos a abordar é o que está embaixo. A título de reflexão, nós temos aqui, portanto, a abordagem microscópica sobre os temas de gestão. E a questão de partida é: assim como está a situação do emprego, desemprego, produtividade e gestão de pessoas em Angola, está bom ou podemos fazer muito mais? E isso aqui vai suscitar mesmo entre nós hoje uma partilha, um debate, esse é o interesse, cada um possa apresentar aquilo que é a sua abordagem. Essa é a questão de provocação. Assim como a nossa situação está, do emprego, desemprego, produtividade, gestão de pessoas em Angola, vamos dizer de uma nova forma, assim como está a nossa situação de esperança, está bom ou podemos fazer muito mais? E o que é que podemos fazer? Só para apimentar um bocadito mais. Nós, em Angola, entre 90 e 2022, tínhamos uma população de 9 milhões. Estamos a falar em 1990, tínhamos uma população de 9 milhões, 9,6 milhões de indivíduos. E passamos para, em 2022, para 33 milhões de indivíduos. Estamos a falar que, nesse espaço, nós crescemos qualquer coisa como 23 milhões de indivíduos. Estamos a falar o quê? 70,9%. Atualmente, o grupo etário dos 0 aos 14 anos de idade representa 44,9% da população, equivalente a 14 milhões de indivíduos, o que gera uma grande taxa de dependência. Quer dizer o quê? Que aqueles que trabalham têm muitas pessoas sob a sua responsabilidade para alimentar. A população ativa em Angola, aqueles que estão preparados para trabalhar, é de 55,1%, totalizando 18 milhões de indivíduos. Não é porque os outros são população inativa, porque têm menos de 14 anos. E aqui chamo a atenção para uma coisa. A nossa Lei Geral do Trabalho diz que as pessoas podem assinar contratos a partir dos 14 anos. E se nós temos muita gente no mercado informal, muitas dessas pessoas, e também na agricultura, começam antes dos 12 anos. Mas, de acordo com a OIT, nós só contamos, e o INE, nós só contamos aquelas pessoas que trabalham a partir dos 15 anos. Significa dizer que nós temos um grupo de invisíveis muito grande, que são dos 14 aos 12 até 10 anos, que trabalham no campo, trabalham nos mercados, e os que trabalham mesmo em empresas, inclusive, com 14 anos. Mas o nosso Estado não conta. Quer dizer que, se contasse, esses 18 milhões ficariam aí para o torno de 20, 22 milhões, o que levaria a nossa taxa de desemprego, a nossa taxa de subemprego, para níveis muito mais elevados. Depois, a população economicamente ativa é de 16 milhões, 16,3 milhões de indivíduos, ou seja, 89,8% da população toda, a população ativa. Destes, 8,4 milhões são mulheres e 7,9 milhões são homens. Na população economicamente ativa, temos a população desempregada, que estamos a falar que ronda os 30%, que eu também não acredito muito, e no livro nós debatemos isso, sobretudo a questão da qualidade dos dados do INE, a forma como eles tratam dos dados para chegar aos números que nós temos aqui. Desses, a população empregada corresponde a 69,8%. Estamos a dizer o quê? Que 11,4 milhões de indivíduos em Angola trabalham. E destes, 5,6 são homens e 5,8 são mulheres. Desses que trabalham, senhores, só 2 milhões é que trabalham no mercado formal. Ou seja, como vamos ver agora, a nossa situação é essa, em África. Se repararem, o Níger tem a menor taxa de desemprego, seguida do Burundi. A Angola tem a taxa de desemprego, a segunda mais elevada, em 31,9%. E a África do Sul tem 32,1%. Estamos a falar o quê? De 70,02%. Mas o que é que acontece? Certamente, os sul-africanos, a sua forma de controlar os dados tem mais qualidade que a da Angola. Porque a Angola faz o quê? Pega 10 mil famílias, 10.944 famílias por ano. E esses são que recebem os pesquisadores. E eles depois extrapolam os dados para chegar à conclusão que nós só temos 31% de desempregados. O que não corresponde necessariamente à verdade, não é? Mas são os dados oficiais. Em termos de conclusões parciais, senhores, o emprego formal em Angola representa 20,1%, 2,3 milhões de indivíduos. O emprego informal, 79,9%, ou seja, 9,1 milhões de indivíduos estão no mercado informal. Somente 2,3 estão no mercado formal. Aqui tem uma outra informação. Nesses 2,3, a Lei Geral do Trabalho, que tanto aplaudimos, só se dirige a 1,3 milhão. Por quê? Porque 1,018 milhão de indivíduos está na função pública. O que dá indicação de que a Lei Geral do Trabalho não representa solução para a grande maioria das pessoas, mas sim solução para menos de 12% da população economicamente ativa que trabalha no mercado formal. No emprego informal, temos 5,1 milhão de mulheres contra 4 milhões de homens. Quer dizer que trabalham mais mulheres no mercado informal do que homens. Estamos a falar de mais de 1 milhão de mulheres. A maioria trabalha no setor primário da economia. Estamos a falar de agricultura, pescas, produção animal, caça e florestas, totalizando 5 9 milhões de pessoas e desses 56,3% são mulheres. É claro que nesse grupo tem muitas crianças de 12, 10, 12, 14 anos que não aparecem nas estatísticas angolanas, o que significa o quê? Que é um número muito elevado de invisíveis e nós tratamos disso também no livro. A média de salário mensal em Angola é de 55.909 kwanzas, sendo que para os homens é 71 mil. E para as mulheres, 38 mil. Vejam a diferença. São mais mulheres a trabalhar, mas a média salarial é essa diferença, quase, vamos dizer, do dobro do salário dos homens para as mulheres. Depois, a média do salário mensal no setor público é de 160 mil kwanzas, sendo 166 para os homens, 146 para as mulheres. No setor privado, a média de salário, vejam a diferença com o setor público, é de menos 100 mil kwanzas, estamos a falar de 60 mil kwanzas, sendo 68 mil para os homens e 43 mil para as mulheres. Os que trabalham por conta própria, a média salarial é de 31 mil kwanzas. Vejam, quase o dobro, portanto, ou seja, o salário do setor privado é quase duas vezes mais do que de conta própria. E nós todos ficamos a empurrar as pessoas para o empreendedorismo. E nesses 40 mil é que ganham os homens, 24 mil ganham as mulheres. E depois temos a questão do setor cooperativo, com a média salarial é de 48 mil kwanzas, e eles têm a maior proximidade entre homens e mulheres. Homens ganham 49 e mulheres 46. Mas agora vamos analisar em conjuntos. O que é que se pode mais extrair daqui? É que fenômenos como a Rua da Dira, no Zango, decorrem desse desequilíbrio das mulheres ganharem menos que os homens e dos nossos salários terem essa qualidade. É que maior parte das pessoas trabalha no setor formal da economia, no setor informal da economia, e a maior parte dos que trabalham no outro, nos demais setores. Portanto, estamos a dizer que eles trabalham na agricultura, pescas, produção animal e caça e florestas, o que dá indicação da qualidade de empregos que eles têm. Então, como é que nós, em 5 milhões de pessoas que têm essa quase 5,9 milhões, estamos a falar quase 6 milhões de indivíduos, que têm essa qualidade de empregos, que é a agricultura, pesca, produção animal, caça e florestas, e 79%, que corresponde a 9 milhões de indivíduos, trabalham no setor informal. Ou seja, senhores, estamos a falar no final do dia que a grande maioria dos angolanos trabalha em empregos sem qualidade nenhuma. Porque esses 9 milhões de indivíduos não têm acesso a direitos sociais. E nós queremos simplesmente imitar os outros e chamar os nossos também capital humano. É aí que o livro traz esse debate. Para finalizar nesse aspecto do que se pode extrair daqui, importa dizer uma outra coisa. Esse setor da agricultura, pesca, produção animal, caça e florestas só tem 0,1% de técnicos superiores. Mas 95% são técnicos de pessoas que não têm formação nenhuma, até técnico de segundo nível. Então, significa dizer que nós estamos a falar de pessoas cujo critério de qualificação seja o intelecto. Logo, o uso do termo, da expressão capital humano, é falaciosa, é capciosa. Então, são esses temas que o livro traz. Portanto, o livro, para terminarmos a nossa apresentação, o livro está disponível na livraria sem tirte nem guarde, está na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, não é? Depois também é possível encontrar na livraria Maiamba, por exemplo, e é por isso que eu trouxe essa parte. Os que estão nesse momento na DW, a livraria Maiamba está aí bem próximo, portanto, vão encontrar lá o livro à vontade. Os custos também são praticamente os mesmos, não há grande alteração. E também existem na livraria do ISPTEC. Portanto, nesse momento só temos nessas três livrarias, sem tirte nem guarde, que está na Faculdade de Direito, e basicamente tem um sistema de entregas, é só telefonar. Livraria Mayamba, que está aí ao lado da União Europeia, ao lado está na Rua da Liga Nacional Africana, não é? Pelo lado de quem está na DW. E temos a livraria do ISPTEC, portanto, que é possível também encontrar aqui o livro. Finalmente, senhores, eu gosto de dizer que o tempo que se leva a afiar o machado não é tempo perdido. Nós estamos a afiar um machado que é muito simples. É o machado da realidade angolana, é o machado dos angolanos, é o machado dos jovens angolanos que se formam, que têm que fugir da Angola como única alternativa. Então, nós temos que ter foco. E o nosso foco tem que ser destruir as falácias, destruir os mitos, destruir as aldrabices, que 95% das pessoas já têm acesso a residências, destruir a falácia de que os angolanos são muito felizes e têm um bom salário. Porque só assumindo o nosso verdadeiro diagnóstico nós vamos conseguir ter soluções para nós. Então, meus senhores, era isso essencialmente que tinha para dizer. Esses livros que estão agora no monitor são todos os meus livros. Ao nível da livraria Mayamba e na livraria Sentir Nenguarte, vão conseguir encontrar os últimos três, portanto, os três que estão embaixo. O livro que está acima, na biblioteca da DW, vocês conseguem encontrar, como eu até pus aqui mesmo, mas nós também já temos esse livro em formato físico, embora não esteja a ser comercializado ainda, então é possível também encontrar. E estou aqui disponível para as vossas questões, estou aqui disponível para a partilha, sabendo que hoje, portanto, é um dia que é mesmo só para partilharmos, para abordarmos aquilo que nos faz pessoas, sermos amigos, nos faz ser jovens interessados nas soluções para Angola. Portanto, muito obrigado e termino por aqui. Bom, obrigado a nós pela partilha desta grande conteúdo daquilo que é a realidade candente da nosso aspecto laboral. Então, o momento é para interagirmos com perguntas e respostas e possíveis contribuições. Para quem quiser já intervir, temos uma ferramenta aí para levantarmos a mão e nós vamos indicar para que possa intervir. Bom, de momento não é deste, então eu já temos alguém que é o senhor João Domingos, por favor. Okay. Celso, muito obrigado. Sempre com as suas reflexões interessantes. Julgo que o lançamento do livro do Celso, nesta altura, no debate da DW, coincide com o mês que é atribuído ao mês do trabalhador, que comemoramos no pretérito dia 1. Portanto, trazemos este tema de propósito. Porque o tema do capital e da valorização do capital humano é de extrema importância, num contexto com todos esses problemas que o Celso mencionou aí, que limitam a qualidade do capital humano, limitam o despontar de jovens e pessoas. Num país que temos maioritariamente os nossos recursos em termos de capital são mais jovens, desculpa, Celso, se. Do ponto de vista conceitual, esteja aqui a usar o termo recursos, mas às vezes sempre acabamos por Sai, cair ali devido sim. ao hábito, não é? Mas Sim. estava a dizer que esse é um tema de extrema importância e parabéns ao Celso por trazer esta obra aqui para o nosso contexto angolano, porque traz questões conceituais, mas também uma mistura de questões práticas, não é? E acho que muitas vezes isso precisamos, porque às vezes muitas teorias, mas depois quando vamos à prática, quase que não encontramos que podem servir de análise, reflexão do nosso próprio contexto, não é? A partir das nossas vivências, da nossa realidade, dos nossos dados que são produzidos oficialmente. Portanto, isto tem que nos dar lições para melhorarmos. E acho que como acadêmico, trazer essa reflexão, não necessariamente as soluções, porque acho que nem sempre a ideia é esta. As reflexões ajudam, de facto, também a encontrarmos de forma coletiva as melhores soluções para o nosso contexto. E o Celso traz uma panóplia de coisas, mas eu fiquei a fazer uma reflexão, ainda não tive a oportunidade de ler o livro, porque o Celso não me entregou o livro. Eu fiquei a pensar se efetivamente terá feito esta reflexão no livro, que é uma das referências que utilizou no seu livro é o PDL, não é? Que na verdade é o documento estrutural onde tem os eixos principais da política, não é? Pública do país nos próximos cinco anos. Fiquei a pensar efetivamente se. Olhando para o PDN, olhando para os dados que o Celso traz, você acha que o nosso foco está muito no hardware ou no software? Na verdade, É visível isso. Eu tenho estado a criticar um pouco essa questão, porque nós estamos a falar de valorizar o capital humano, mas quase sempre estamos a pôr a tônica nos recursos físicos, na tecnologia que agora equipamos, que agora fizemos, mas, na verdade, o know-how, a pessoa em si, as condições de conhecimento, parece que é algo que fica quase sempre para trás. E acho que se nós continuarmos a fazer mais esse investimento no hardware e pouco no software, estamos a colocar a carruagem frente aos bois, porque, na verdade, sem esse know-how, sem esse conhecimento, toda a tecnologia que possa ser criada não vai funcionar, nem para o usuário, nem para a pessoa que usa como profissional, como trabalhador, nem tampouco para os beneficiários. Portanto, queria trazer um pouco essa questão. Não sei se o Celso terá, de alguma forma, tocado isso no seu livro. Então, mais uma vez, Celso, parabéns pelo livro e eu terei muito gosto em lê-lo. Muito obrigado. Passa a palavra. Jorge, eu que agradeço. Né? Eu que agradeço. Permitam-me só aqui já fazer um ponto. Né? O livro tem um momento em que aborda os dados apresentados por Sua Excelência Presidente da República relativamente a formados e matriculados nesse subsistema de ensino. Nós estamos a dizer que em 2020, 2021, não é? Nós formamos qualquer coisa como 27.058 licenciados. Um ano letivo, 27.058 licenciados. E nós temos 334.638 matriculados no ano letivo 2021-2022. Agora vamos fazer aqui uma reflexão. Entre 2015 e 2021, Angola formou, estamos a retirar o ano 2019, Angola formou 98 mil licenciados. Foram criados 98 mil empregos. Essa é a primeira questão. Segunda, vamos só analisar quais são as áreas de maior expressão em termos de formação. Nós temos, primeiro, com 28% ciências da educação. E depois, nós sabemos os salários e as condições que são dadas na educação. Estamos a falar em 2016. Em 2017, com 25,9%, mais ou menos ao lado da mesma fasquia, ciências da educação. O que é que vem a seguir, quer um ano, quer outro, 2016, 2017, comércio e administração. Depois estamos a falar do que, novamente, em 2018, ciências da educação. A seguir, ciências sociais e do comportamento. Estamos a falar em 2015, áreas com menor expressão, e verifiquem, o mundo suave evoluiu como evoluiu atualmente, por causa da matemática, por causa das ciências matemáticas. Como é que nós estamos em termos de matemáticas e estatísticas? Em 2015, nós formamos 10 pessoas. Estamos a falar num ano em que nós licenciamos mais de 12 mil pessoas, 12.395 pessoas. Em ciências físicas, nós formamos 302 pessoas. Nós estamos a falar que em 2016, matemáticas e estatística, 46 pessoas. 2017, matemáticas e estatísticas. 2017, um ano em que nós formamos 21 mil licenciados, nós formamos 2 pessoas. 2018, matemática e estatística, um ano que nós formamos 20 mil licenciados, 15 pessoas. Como é que a Angola vai parar assim? Essa é a grande questão. E agora levanta-se outra coisa. Maior parte dos que estamos a formar, face à crise atual econômica, estão-se a refugiar fora da Angola, para ir embora. Quem fica? Quem fica para aguentar o software? E maior parte dos empregos que nós estamos a criar por ano, 52% dos empregos, são hardware, mais nada. Portanto, na lógica de força, agora vamos analisar numa lógica de trabalho efetivo. Nós não temos trabalho, pessoas que estão a trabalhar na ótica de tecnologia, isso é verdade. Estamos a falar muito pouca gente. Quanto é que a falar da força bruta? Nós estamos a criar emprego no campo. O nosso hardware, tá, como eu digo muitas vezes, a nossa inteligência artificial é tala, não é? É tirar tala. Então, o nosso hardware provavelmente é pegar a mandioca ainda com a mão, em vez de olhar para os outros países que já estão a tratar disso do ponto de vista científico. Então, nós estamos muito atrasados. Então, o livro aborda esses aspectos todos, mas ele tem um momento em que ele vai para a lógica da maiêutica e coloca questionamentos para fazer com que todo o leitor se envolva no sentido da lógica da análise do que está acontecendo em Angola. Veja uma questão. O setor público diz que as médias de horário de trabalho que eles fazem, médias semanais, são qualquer coisa como 42 horas de trabalho. A lei diz que eles trabalham 37 horas. Aqui já tem uma incoerência. Mas a maior incoerência é quando nós dizemos no campo prático. Quem sai da área do Rocha Pinto e chega ali na zona da FAPA e encontra aquele engarrafamento, muitos são da função pública. Então você se pergunta, se esse mundo todo está aqui, em que se encontram chefes e subordinados, e vão chegar nos serviços às 10, 11 horas, como é que eles trabalham por, em média, semanalmente, 42 horas? Estão a sair aqui horas. Então, ou seja, nós ainda temos dados que, do ponto de vista da coerência, em vez de nos empurrarem para assumir soluções, nos empurram para tapar o sol com a peneira para ficar com os mesmos problemas. Bom, continuamos assim e vamos passando palavras a outras pessoas que querem intervir. Temos uma mão já levantada, engenheiro Hamilton, partido Ambo. Tenha bondade, por favor. Estamos a passar a palavra ao engenheiro Hamilton, não conseguimos lhe ouvir. Ligar o seu microfone. Ouvem bem? Perfeitamente. Bom, eu gostava de saudar a todos os que acompanham este espaço, este programa, especialmente saudar o Celso pela apresentação que fez, pelo tema que está a, enfim, que está a abordar. A mim agrada-me particularmente quando vejo jovens a preocuparem-se com estudo, com abordagem de análise de informação, análise de dados, fornecimento de dados que são fundamentais para o desenvolvimento, para a concepção de programas sustentáveis. Tenho pena que sejam jovens assim como o Celso, aqueles que estejam a optar pela imigração, não é? Portanto, são pessoas com capacidade que estão a ser perdidas cada vez em maior número. Isso já o Celso mencionou, que é um problema que nos deve preocupar a todos. Prestei atenção um aspecto que o colega João Domingos levantou, que é em relação à capacidade, à criação de capacidade, à formação, e que o Celso já mencionou, já abordou com propriedade. Agora, um aspecto que eu queria, suscitar é o facto que nós observamos que no mercado informal, a maior parte das pessoas envolvidas dedica-se ao comércio. E é o comércio da venda de produtos que não são produzidos localmente. Se calhar a quantidade de produtos que são produzidos localmente é inferior àquela que nós vemos nas ruas, são produtos importados. Portanto, isto quer dizer que se trata apenas de especulação, multiplicação de capital, e a produção, digamos, real é bastante limitada. Portanto, isto, não sei como é que o Celso vê isso, mas a mim chama-me a atenção, e mesmo vermos nas ruas, nas cidades, portanto, a maior parte do empreendimento que existe é vender produtos importados. Portanto, não sei se o Celso entendeu qual é a minha inclinação, mas pronto, é isso que eu queria dizer. De qualquer forma, os meus parabéns pelo seu envolvimento e engajamento nesse processo de estudo. Obrigado. Obrigado, Sr. Hamilton, pela sua participação. Pois então, professor Celso, por favor. Sim. Primeiro, eu também agradeço ao engenheiro Hamilton e devo dizer o seguinte, que de facto, a questão que levanta é muito pertinente. Eu tenho estado a discutir com os meus alunos uma coisa muito simples. Angola não será uma loja das outras economias. Essa é uma questão que vai doer a todos nós, mas Angola é mais uma loja das outras economias. As outras economias produzem e nós vendemos, só que isso debilita a nossa capacidade de criar emprego. Debilita totalmente a nossa capacidade de criar emprego. O que para mim é mais chocante é vermos que depois os discursos, no final do ano, vêm na lógica de que os objetivos foram alcançados. Todos os anos nós estamos a ter uma descida gradual dos indicadores de desemprego, quando, de facto, a nossa economia está a produzir desemprego e não a reduzir desemprego. Então, ou nós não queremos ler, de facto, o que está acontecendo na economia, e o que é mais grave, porque isso vai nos levar a uma situação complexa. Por exemplo, os índices de criminalidade estão a subir, por quê? Porque há cada vez menos emprego. As pessoas estão a ir embora, por quê? Porque há cada vez menos emprego. E é uma reflexão que é feita no livro, que é a seguinte. Angola, de um ano para o outro, estamos a falar de 2017 para 2018, 2016 para 2018, perdeu qualquer coisa como de 247 mil expatriados, 189 mil eram na área do trabalho, e Angola ficou com 47 mil na área do trabalho. O que dá indicação que até os expatriados estão a ir embora. Ou seja, se os expatriados estão a ir embora, os empregos de qualidade que os expatriados ocupavam, em princípio, deviam ser ocupados pelos nacionais. Mas ao vermos o outro indicador, que é que os nacionais também estão a ir embora, significa que Angola ficou uma mera economia de exportação de inteligências que nós estávamos a criar. E estamos a nos debilitar. E estamos cada vez mais a nos transformar num mercado, uma loja das outras economias. Nós só vendemos o que as outras economias produzem. Isso vai nos condenar, isso vai degradar a economia angolana e o futuro angolano por longos e longos anos. Então, a preocupação do engenheiro amigo é enorme. É uma análise que nós todos temos de fazer. Porque o que nós vemos a vender na rua, aquela laranja que vemos a vender na rua, na maior parte das vezes não é nossa. Quando as pessoas chegam na loja, olham para a laranja nacional e dizem que não, essa nossa laranja nacional é muito azeda, vou comprar a outra laranja importada. Então, as outras economias, do ponto de vista prático aqui, conseguem com maior facilidade do que a nossa própria economia. E então, só para responder cientificamente, eu concordo plenamente com o que disse o engenheiro, e eu digo mais, eu acho que nós estamos a nos transformar numa loja das outras economias, uma autêntica montra. Bom, dando a sequência em relação à questão que eu colocava quando intervia sobre a contribuição do Sr. Amílcar, temos aí o Sr. Helder, que diz que ele foi mais radical em dizer que Angola é uma praça, né? Não é uma loja. Bom, então, vamos dando sequência a colher outras contribuições de outros participantes. Não sei, minha colega, se a nível daqueles que nos acompanham a nível do Facebook, se temos hoje contribuições. Ok, não temos. Então, vamos dar sequência colhendo outras contribuições de outros participantes no nosso internet. Bom, não sendo desta, acompanhei atentamente quando referia sobre a conceito de recursos humanos e capital humano, existe uma falsa ideia de dizer que nós estamos já fizemos uma transição a capital humano, e na explicação isso é falso, né? Nota-se que existem elementos que nós não cumprimos ou não estamos a cumprir para que possamos ser capital humano verdadeiramente dito. Com isso, eu gostava de colocar uma questão da parte do professor Celso, saber quais são os desafios para que possamos transitar de recursos humanos para capital humano. Boa questão. Bom, mas eu não posso responder tudo, porque senão vou vender o livro, né? Aqui, vou entregar o livro. O que é que eu digo, efetivamente? O grande problema, e talvez isso sirva para reflexão, está no livro. Angola, quando se torna independente, quando em 75, Angola viveu com a legislação deixada pelo colono durante mais 6 anos. Em 81, Angola publicou a primeira lei geral do trabalho que aplicava-se de modo indistinto a todos os setores. Por quê? Porque tudo era do Estado. Era uma economia centralizada, então aplicava-se de modo indistinto. Isso é que criou até hoje na cabeça de muita gente, que mesmo pessoas que trabalham em empresas públicas pensam que são função pública. Eu, por exemplo, trabalhei na Rádio Nacional e as pessoas pensavam, quando fossem subir salários, por exemplo, a função pública, diziam também vão subir para nós, porque nós somos da função pública. Há um problema de conceito, de fronteira, de baliza, por causa dessa primeira lei geral do trabalho. Depois, temos que ver que essa Lei Geral do Trabalho, ela é descontinuada em 2000, mas em 92, o Ministério do Trabalho, né, MAPTES, ainda era MAPTES com trabalho, e depois é que ele muda para MAPTES. E o MAPTES tem três eixos de trabalho, ou três linhas de trabalho. A primeira é administração pública e função pública, porque a função pública está dentro da administração pública, é um meio. Por isso é que, quando disse o doutor João Domingos, falou sobre a questão dos recursos, é normal para a administração pública chamar as pessoas meio, que é a função pública. Depois temos a segunda linha, que é a administração do trabalho, onde estamos a falar o setor privado e a empresa pública. É aí o campo onde é abordado com a Lei Geral do Trabalho. E depois temos o quê? A segurança social. E aqui já surge um déficit. Onde é que se trata da questão do mercado informal? Quem trata do mercado informal? Ministério da Economia, porque não faz sentido. Por quê? Porque o mercado informal é contabilizado como trabalho. Se é contabilizado como trabalho, o órgão que tem a incumbência das políticas do trabalho é que devia monitorar e criar políticas para o mercado, do mercado informal também. Mas não. Qual é a única política que o Ministério da Economia faz para o mercado informal? Vamos formalizar a economia. Não necessariamente, porque quem é jurista sabe que há uma série de outras formas de realizar, e economistas também, há uma série de outras formas de realizar o chamado comércio precário, comércio feirante, comércio ambulante. Ou seja, nós podemos criar uma revolução dentro do mercado informal sem precisar da única lógica ser formalizar o mercado informal. Por quê? Porque o formalizar o mercado informal implica que aqueles que estão no mercado informal se constituam como empresas. E ao se constituírem como empresas, tem um problema dos impostos e tudo mais, e a gestão e tudo mais, e a contabilidade. E depois tu acaba por fazer o que? Fazer com que o negócio não funcione. Não é à toa que nós temos uma taxa de morte e mortalidade de empresas no primeiro ano a rondar os 70%. Quer dizer que em cada 10 empresas que se criam, 7 morrem no primeiro ano. Por quê? Por causa dessa questão da formalização. Então nós temos empresas que são criadas como pessoa jurídica, mas não têm atividade econômica. E temos atividade econômica que funciona, mas não tem a pessoa jurídica. Então, nós aí temos que pensar como arranjar soluções mais criativas, sem necessariamente a única solução ser formalizar a economia. Depois tem um outro problema, qual é? E aí já temos um grande problema, que é o quê? É o facto de a maior parte dos angolanos estar no mercado informal. Depois tem uma outra situação, que é o facto que se uma potência que pensa, uma potência que pensa as políticas para o trabalho, para a administração do trabalho, parem só e pensem o que aconteceu com a Lei Geral do Trabalho de 2015. É só irem para aqui para o Tribunal do Nova Vida. E vão perceber a insensibilidade. Por quê? Porque criou-se uma lei onde se deu total poder ao empregador e era possível pagar indemnizações de 20, 24 mil kwanzas. Então, o criar desemprego era uma festa. Quem vai lá para as escadas e vai ouvir as várias conversas com quanta gente foi desempregada. A minha lógica de atuação para a gestão é muito simples. Primeiro, não é olhar para a questão do trabalho. Primeiro, é olhar para a gestão de pessoas. Nós temos que criar um órgão que se ocupe da gestão de pessoas em Angola. E o MAPTES não é isso. O MAPTES podia simplesmente se focalizar onde? Na função pública. Porque tem muitos problemas, os hospitais, as escolas públicas, as administrações municipais. O MAPTES devia se focalizar aí. E devíamos criar um órgão que se ocupasse, primeiro objeto, criar políticas e senso de função pública, senso de gestão de pessoas. E aqui permitam-me só que eu partilhe uma coisa assim rápida, só para verem o que é que eu estou a tentar transmitir. Uma coisa assim mesmo rápida, rápida, rápida. Não vamos levar muito tempo, não se preocupem que eu não vou tomar o vosso tempo. Só para perceberem o que é que eu estou a tentar transmitir. Quando nós falamos de gestão, não é? Quando nós falamos de gestão, a gestão surge em 1903, formalizada, e vai correndo até a pouco. O fim último da gestão é quê? É responder à questão como aumentar a produtividade. Gestão. Nós estamos a falar de gestão de pessoas. A gestão de pessoas é uma especialidade da gestão. A gestão de recursos humanos é uma especialidade da gestão. Enquanto especialidade, ela também procura responder à mesma pergunta, que é como aumentar a produtividade considerando a variável humana. E então, esse, considerando a variável humana, dá a ideia de quê? De que nós temos que ter uma política própria de gestão de pessoas. Que pense assim, quantos quadros é que nós precisamos nas áreas de matemáticas? Quantos quadros é que nós precisamos em estatísticas? Quantos quadros é que nós precisamos em engenharia para o setor da agricultura? Pensar isso. pensar como é que nós vamos fazer para garantir que os quadros se fixem por todo o território. Pensar como é que nós vamos remunerar, quais são os critérios valorativos da remuneração. De tal forma que nós possamos exigir que mesmo o expatriado, quando vem aqui para pagar, ele tem que pagar honrando sempre a lógica da criação do Estado angolano, dignidade da pessoa humana. E não olhar para a questão do salário mínimo nacional, é a dignidade da pessoa humana primeiro, e não a questão do salário mínimo nacional. Depois temos que olhar para outra coisa, como é que vamos garantir formação? Como é que vamos compatibilizar o facto de nós em Angola termos muita gente que não tem formação superior, mas tem experiência prática, e muita gente que tem formação superior, mas não tem experiência prática? Como é que vamos pagar a um e a outro sem deixar cair nenhum dos dois? Então, a primeira coisa para nos transformarmos em valorizarmos o capital humano é criarmos um órgão que se especialize na política da gestão de pessoas. Depois, dentro desse órgão, é que nós vamos ter a questão do trabalho, que vai olhar para quê? Para as relações de trabalho numa ótica horizontal, que não tem Estado. É o privado e a pessoa que quer emprego, a empresa pública, a pessoa que quer emprego. E vai tentar harmonizá-los, garantindo que o aumento da produtividade nacional, considerando a variável humana. O que é gestão de pessoas, afinal, senhores? Há aqui uma definição muito simples. O modelo de gestão de pessoas deve ser compreendido como um conjunto de políticas práticas, padrões atitudinais. O que são padrões atitudinais? É a disposição mental das pessoas para o trabalho. Se vocês olharem para as pessoas na segunda-feira, ninguém quer trabalhar. Se olharem para as pessoas nos feriados, todos estão muito felizes. Mas agora, como é que é possível que um Estado que tem tudo por fazer põe esses feriados e pontes todas ao ponto de as pessoas não trabalharem? Como é que é possível que um Estado que tem tudo por fazer crie essa lei geral de trabalho onde, se você tiver um filho menor de 5 anos, pode trabalhar a partir de casa. Se você tiver um pai doente, pode ter horário flexível. Temos padrões atitudinais para o trabalho que são totalmente negativos, que nós criamos nas pessoas a predisposição de não quererem trabalhar. A gestão de pessoas é criar, a um nível nacional, uma abordagem de interferência no comportamento humano e direcionar as pessoas para o trabalho. Criar nas pessoas uma predisposição natural para serem produtivas. Você vê o estudante na faculdade, quando o professor não vem, ele fica feliz. Você vê o trabalhador que, quando diz assim, não tem energia, é melhor ir para casa. O trabalhador fica feliz, ninguém fica a pensar. Tipo, eu não vou produzir hoje. Vão para a maior parte das empresas, digam assim às pessoas, essa semana toda, elabora o relatório do trabalho que você fez. A maior parte das pessoas não tem nada para pôr no relatório. Por quê? Nós temos um problema de predisposição natural para o trabalho. Isso tem a ver com padrões atitudinais. É só verem a lógica de as pessoas. Quando começamos com a lógica dos marimbondos, não é? Havia estudantes que me diziam, meu pai é burro, porque ele não é marimbondo, não é gatuno. Que tipo de padrões atitudinais é que nós estamos a gerar na nossa sociedade? Então, primeiro temos que ter um órgão que trate disso, começa a cuidar disso. Isso não é só educação, isso não é só formação superior, isso é componente profissional e profissionalizante. E temos que mudar essa lógica. E não só numa lógica de trabalho manual, mas também numa lógica de trabalho com a mente. Esse mesmo órgão deverá pensar se nós só queremos criar quadros para o nível nacional ou se também queremos criar quadros para a expatriação. Quantos quadros é que nós precisamos? Com que perfis? Com que abordagens é que nós vamos fazer? Como é que nós começamos? Onde é que nós paramos? Como é que nós mensuramos? Isso tudo deve ser criado a partir de um órgão. Por quê, meus senhores? E aqui vou parar de transmitir aí. Por quê, meus senhores? Porque, como apetece, não é o órgão mais isento para criar políticas para o setor público, para o setor privado. Por quê? Porque antes que é para o setor público, que não para o setor privado. Já vimos, setor privado, média salarial, 60 mil kwanzas. 160 mil. Setor privado, 60 mil kwanzas. Então é possível desagregar. Depois, a nossa segurança social tem que se profissionalizar, tem que atribuir subsídios que as pessoas têm que receber, tem que criar condições para as pessoas. Então, se ela trabalhasse como um órgão independente, da administração independente, talvez fosse mais dinâmica, mais capaz, mais criativa. Então, a minha lógica é, MAPTES, só função pública, administração pública, um órgão específico, podemos chamar Ministério do Capital Humano ou Ministério do Capital Humano e Trabalho, só para ter um mercado para abordar, criar gestão de recursos humanos em Angola, criar capital humano em Angola e pensar na questão do trabalho, nos padrões atitudinais. E depois um órgão que é da administração independente, como se funciona, por exemplo, a CNE, que trabalha com as questões de segurança social para autonomizar. A partir daí, sim, vamos ter condições de base para chamarmos modelo de de valorização do capital humano. De contrário, meus irmãos, estamos a nos enganar. Isso tudo está previsto no livro, está tudo abordado no livro. Bom, obrigado. Continuamos. Temos outras questões. Sim, vamos passar a palavra já ao colega Adão. Está na outra sala. Depois, quando voltarmos, vamos escolher uma questão que se encontra na nossa página do Facebook. Neste momento, estamos a ser acompanhados também pela nossa página do Facebook. Senhor Adão, por favor. Processo. Obrigado, apreciei a tua apresentação. Por acaso, está muito interessante. Estou a gostar da tua frontalidade, né? Falar as coisas tal como elas são, baseado na nossa realidade. Às vezes os preleitores têm essa dificuldade, né? No dia a dia, no informal, eles abordam os assuntos tal como eles são, mas quando há um espaço assim, quase que oficial ou de interação, a ideia é embelezar um pouco o discurso e tentar passar que as coisas no país estão bem, estamos a caminhar bem. Então, a tua frontalidade eu achei muito interessante. Há uma dimensão da valorização do capital humano que eu vejo muito fora da literatura, muito fora da academia, que não é abordado. Tem muito a ver com os valores. Estou a falar, por exemplo, de consideração e respeito, né? Isso muitas vezes acontece. Por exemplo, em função do tipo de atividade que a pessoa desenvolve, ou se calhar por ser de um escalão inferior na hierarquia da empresa, um segurança, um empregado de limpeza, por exemplo, é possível que não seja valorizado, né? O diretor, o patrão, o chefe passa por ele, mas não o salda, né? Mas para um segurança, por exemplo, o tipo de atividade que ele desenvolve é muito importante. E muitas vezes os salários são baixos. Então, o que ele espera para continuar motivado? Se calhar uma saudação do chefe quando chega na empresa e passa por ele, né? Portanto, há essa questão do respeito, consideração, a valorização fora do salário, fora das condições materiais, fora daquelas questões até mesmo de treinamento e reforço de capacidade, mas mais baseado nos valores. Poderia entrar aqui também o tempo de serviço. Para uma pessoa que trabalha numa instituição 10, 20, 20 anos, se calhar toda a sua vida foi dedicada à empresa, né? E ele, além do salário, ele espera consideração, respeito. O salário só não é um elemento para lhe motivar. Pode ser a questão também do quanto a pessoa contribui para os resultados da empresa, né? Por ele tanto contribuir, o que ele espera não é tanto um salário melhor, se calhar um computador novo, ele quer ser valorizado de outra maneira, talvez por respeito, consideração, a forma como é tratado. Isso muitas vezes fica fora da literatura. Como é que estamos em relação a isso no país, Dr. Celso? Exato. Portanto, eu quando falo dos padrões atitudinais, tem muito a ver com isso. Tem a ver com quais são as referências valorativas que as pessoas têm. Eu, por exemplo, noto muitas vezes os estudantes elaborarem valores da empresa. Você lhe pergunta quais são os valores da empresa. Os valores da empresa são SSSS. E você lhe pergunta o que você quer dizer com esses valores? Qual é a definição de cada um desses valores? O que você pretende com esses valores? Eu pergunto hoje quais são os padrões atitudinais dos angolanos. Eu estive num debate em que eu dizia angolano não tem muito do bungle bangle. Por quê? Porque ele é em tudo que é mentira. Nós até queremos mentir em coisas básicas. Do tipo que, olhando para os indicadores, África é o país que está na cauda, Angola é o país que está na cauda da África em matéria de indicadores de desemprego. E nós queremos dizer que estamos bem. Então, nós temos primeiro esse problema. Depois, há aqui que chamar a atenção sobre uma coisa. Eu tive numa palestra há dias numa instituição, não adianta dizer aqui o nome, em que o presidente da instituição dizia aos colegas: não esqueçam que o que nos une aqui é simplesmente sermos colegas. Não importa em primeira instância o que é que a pessoa faz, se é da limpeza, se é da segurança, ou se é de que área. Porque todos nós somos somente colegas. Qual é o problema? Somos nós, sobretudo os formados, que temos problemas de padrão atitudinal. Somos nós quem deixa de cumprimentar. Eu, quando fui viver no Quilamba, as crianças estavam treinadas para não cumprimentar vizinhos, estranhos. Somos nós quem cria isso. Quem cria a lógica do senhor doutor, a lógica do eu sou melhor do que o outro, somos mesmo nós, não são outras pessoas. Então, esses padrões atitudinais ao nível da nossa sociedade têm que ser criados. Quem é meu aluno sabe, se tiver algum aluno aqui, depois pode até dizer. Eu digo sempre a seguinte frase aos meus alunos. Nós não temos só que criar bons técnicos, temos que criar também bons humanos. E aqui no livro eu chamo a atenção sobre isso. Eu digo que aquele trabalhador que no dia a dia é o trabalhador certinho, é o que chega sempre à hora, é o que cumpre as tarefas, é o que cumprimenta a todos, mas que em casa é o que é praticante assíduo de violência doméstica, essa pessoa é falsa, é capciosa, é perigosa. Por quê? Porque na nossa sociedade, nós andamos a desenhar perfis, sobretudo a questão de liderança, andamos a desenhar perfis e a publicar perfis do que é ser líder. E as pessoas olham para aquilo e ajustam o seu modo de atuar de acordo com aquilo que está previsto. Para quê? Para obter likes. Então, as pessoas não são necessariamente aquilo, mas elas fazem exatamente porque é o politicamente correto, o esperado. Mas quando ele vê que não tem ninguém, ele se comporta conforme ele é, de agredir, de gritar, eu também grito, pronto, né? De gritar, de agredir, de faltar o respeito. A questão da educação das pessoas tem que ir para além da questão da formação das pessoas. E nós estamos a entregar pessoas sem educação às universidades e elas saem pior, porque saem sem educação e concurso superior. E um licenciado, um mestre, um doutor sem educação é uma pessoa muito complicada de lidar. As pessoas estão sempre, sabe quem sou? Sabe que está falando com quem? Você... Então, nós temos que corrigir isso para a nossa sociedade. Um exemplo prático. No Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, eles estavam a viver um problema muito grave, que era um problema relativamente a dinheiro. E eles criaram uma política de poupança nacional, em que as pessoas tinham que fazer poupança. A partir da década de 70, eles tiveram que reverter essa política e estavam a pedir as pessoas para gastar o dinheiro, porque tinha muita poupança. O que dá indicação de quê? Que se nós quisermos criar padrões atitudinais, defender quais são os valores que nós queremos que os trabalhadores tenham, quais são os valores que nós queremos que as crianças tenham, quais são os valores que nós gostaríamos que as pessoas articulassem melhor, nós temos que criar ao nível nacional, como política mesmo. Já não se nota aquela educação que as pessoas tinham de chegar e encontrar outras pessoas e cumprimentar com respeito. Basta saber que eu sou doutor e pronto, nós temos um problema. Então, concordo plenamente, sim. Essa dimensão da valoração tem sido muito esquecida, porque para nós em Angola, de maneira geral, uma coisa que é discutida também no livro, valorizar o capital humano, ele dar mais formação, ele pagar melhor, não é necessariamente assim. A valorização tem a ver com o significado das pessoas, então a educação é parte do significado, é parte dos valores, e aí onde eu chamo a atenção sobre os padrões atitudinais, e cada um de nós pode fazer isso a partir de casa, cada um de nós pode fazer isso a partir da sua banca de trabalho, cada um de nós pode fazer isso a partir de um debate, a partir do modo comum, como diz alguma coisa, a partir do modo como se desculpa, a partir do modo como agradece, porque é isso que nós temos que criar na nossa sociedade. Agora, que nós não queremos criar, não queremos mesmo. Estamos mais confortáveis. Parece um mecanismo de defesa, reagir mal, atacar e contra-atacar. Então, nós temos que mudar, mas os nossos padrões atitudinais ao nível nacional estão errados. É só verem que há determinados puduristas, vamos dizer assim, para não citar nome nenhum, que têm mais seguidores. Não há nenhum futurista que não tenha mais seguidores que professores. Todos eles têm mais. Pessoas seguem melhor. Por quê? Porque ninguém quer saber de professores. Ninguém quer saber de gente que educa. Nós queremos saber mais de gente que deseduca do que de gente que educa. Então, isso é triste. Essa é a sociedade que nós estamos a criar. É uma sociedade onde o meu filho vai ter como modelo um futurista que fala barbe, carça. É essa a sociedade que nós estamos a criar. O nosso futuro é um sítio perigoso de se estar. É um sítio muito perigoso de se estar. Então, concordo sim, Adão. E, epá, temos que fazer todos um esforço e temos a coragem de pagar o preço da coerência. Sermos capazes de servir com dignidade e parar com a política do tá tudo bom, tudo flores, porque assim não vamos longe. Por isso é que esse livro aborda assim, as coisas muito frontalmente. Bendito, permite-me colher as últimas duas questões do nosso internauta Daniel Alva a partir da nossa página do Facebook. Vou pedir à minha colega para ajudar-nos aqui a leitura. Desculpa. Oi, boa tarde ao ilustre promotor, Dr. Celso da Silva. Parabéns pela apresentação mais uma vez. E vou ler aqui a questão que o colega Daniel Álvaro deixou na nossa página do Facebook, porque, tal como o colega Capitão disse, estamos a ser também assistidos a partir do Facebook. E ele escreve: gostava de parabenizar pioneiramente o preletor pela magna apresentação e por amplexar o repto de trazer à ribalta estas reflexões. Uma vez que o capital humano representa o motor das unidades de produção. Desta feita, aí vai a minha questão. Dr. Celso, até que ponto o legislador pode equilibrar os intentos da classe dos trabalhadores com os intentos da classe dos empregadores? Uma vez que temos uma economia oscilante em que o setor privado ainda não atingiu o apogeu da expressividade que se requer? Esta é a primeira pergunta. E por outra, uma vez que o direito não é a panaceia de todos os males, como o legislador pode assegurar a intervenção das partes interessadas no processo de legislação sem deixar ninguém atrás? Isso do ponto de vista do Dr. Celso. E mais uma vez, ele escreve: parabéns por promover a leitura não só no cosmo jurídico, como também nas áreas sociais em geral. Bom, foi assim as questões. Já sei que o meu colega é jurista. É por aí. Esse é o nosso o homem do linguajar aqui na DW, então, não está conosco de forma presencial, então está acompanhando de forma remota. Então, tem aí as questões. Exato. Eu vou responder também de maneira séria. Primeiro, agradecer ao Daniel, dizer que é a nossa gota d'água, a nossa gota de orvalho, com que tentamos garantir que Angola tenha alguma coisa, né? Mas é mais uma variável heurística. Não é para trazer paz a ninguém, é exatamente para deixar as pessoas incomodadas. Quando as pessoas estão incomodadas, verifiquem. O homem estava com frio na montanha do Everest e foi lutar com um urso para lhe tirar a pele. Então, o incômodo ajuda-nos a produzir novas soluções. Acomodação não é uma coisa muito boa, muitas vezes, né? Então, muito obrigado, meu colega Daniel Álvaro. Aqui, permita-me dizer o seguinte: se o legislador tiver conhecimento real, um diagnóstico real da situação, e tiver isenção, não beneficiar nem o empregador, nem o trabalhador, mas equilibrar as coisas no âmbito de tentar garantir a dignidade da pessoa humana, vai ser muito mais fácil. Por quê? O meu colega domina. O direito do trabalho assenta sobre o princípio da proteção do trabalhador e visa exatamente o quê? Visa garantir que aquilo que foi apontado lá pelo Papa Leão XIII, em 1891, na encíclica Papal Rerum Novarum, que era que tinha de haver uma mão que acudisse os desvalidos, ele visa exatamente acudir a parte desvalida no contrato, que é o trabalhador. Então, nós não podemos ter uma economia a pulsar quando aquele que faz, de facto, coloca a mão na massa, em todos os níveis está prejudicado. Em todos os níveis. Todos os níveis. Então, nós temos que garantir que, de facto, os empregadores garantam qualidade para poderem dar a melhor ocupação efetiva aos trabalhadores. Mas aqui em Angola nós temos um problema muito grave. O problema até, se calhar, já não está no equilibrar. Está num outro tema, que podemos falar aqui um outro dia, o dia que foi convidado, que é sobre a questão do qualificador ocupacional. O que acontece? A maior parte das organizações, não tendo qualificador ocupacional, não conseguem dar ocupação efetiva aos trabalhadores, o que lhes levaria à produção efetiva de bens e serviços. Então, muitas vezes, os trabalhadores estão lá, com aquele critério da disponibilidade previsto no contrato de trabalho, mas não estão a ser produtivos. Muitas vezes, são naquilo que nós, em recursos humanos, chamamos de vadiagem sistêmica. Por quê? Porque não está a ser dada ocupação efetiva. Então, temos é que garantir, primeiro aspecto, que a lei como está nesse momento, por exemplo, está boa. Embora eu acredite que tenha muitos espaços que permitam ao trabalhador ficar em ociosidade, mas temos que garantir que naqueles espaços que não fiquem em ociosidade, o empregador lhe consiga dar ocupação efetiva para levar à produtividade. Mas, de qualquer das formas, quando surgiu a ciência da gestão, Frederico Islam Taylor dizia que o grande problema da produtividade estava na mentalidade dos trabalhadores, que não queriam trabalhar. Se calhar o problema agora também está na mentalidade, na questão da falta de profissionalismo. A segunda questão, que tem a ver com assegurar a questão da legislação, a questão que se coloca é que a maior parte das consultas públicas são consultas públicas da lalala, são da maiúia, são da brincadeira. Se fossem, de facto, consultas públicas que queriam ouvir as pessoas, as coisas mudavam. E mudavam de facto. Quando se fez a lei de 2015, maior parte das pessoas que trabalhavam já em direito do trabalho chamavam a atenção ao executivo que aquela lei não havia de funcionar, pois trazia precariedade. E o que é que se disse? Que todo mundo estava feliz. Quando começou essa discussão sobre a questão dos municípios, criar mais municípios em Angola, as pessoas, houve debate e chamamos a atenção que não fazia muito sentido porque havíamos estar a verter recursos. As pessoas disseram, não, vamos acautelar isso tudo. Avançaram. Então, se as pessoas não têm, de facto, vontade de fazer com que os outros participem, tenham voz e tenham vez, nada disso vai ser assegurado. É preciso que não só ouvirem os sindicatos, não só ouvirem, mas colocarem mesmo as coisas, se calhar em hasta pública, por via da participação, por exemplo, eletrônica, hoje é possível. E que as pessoas podem participar. Por que não vão para as universidades? Para tentar ouvir a opinião daqueles que trabalham com as matérias. Por que não vão para empresas? Por que não vão para organizações da sociedade civil que têm trabalho com as matérias? Só eles escolhem muitas vezes e o escolher tem logo a pré-ideia de que ele não quer ouvir muito. Ele já tem a ideia dele marcada e vai avançar. Se parar para analisar o meu colega, o projeto que entrou como projeto de lei geral do trabalho e o que saiu, verifica as diferenças. Se parar para analisar o projeto que entrou como lei de base da função pública e o que saiu, verifica as diferenças. Há uma diferença que eu provoquei a partir de um debate na Rádio Mais, em que eu chamava a atenção que se era uma questão de competitividade, não fazia sentido termos o limite de idade na lei. E eles tiraram, de facto, o limite de idade. Mas outra questão que eu chamei também a minha atenção é que antes de partirmos para a definição da lei, nós tínhamos que tratar da questão das carreiras. Porque nós tínhamos nas carreiras um grande obstáculo. Por exemplo, onde é que já se viu carreira de chefia? Chefia é carreira ou missão? É uma missão, mas nós temos como carreira. E também chamávamos a atenção sobre isso. Por que não ouviram? Não ouviram porque não quiseram ouvir. Então, se existir predisposição para ouvir as pessoas, com honestidade e simplicidade, olharmos nos olhos e não partimos sempre daquele princípio, teoria da conspiração, está a falar porque quer me derrubar, tenho certeza que vamos conseguir garantir e assegurar que no processo de legislação, portanto, de criação das leis, participem todas as sensibilidades e tenhamos sempre instrumentos mais duradouros. Não esqueçam disso, que eu vou dizer aqui. A atual Lei Geral do Trabalho é uma repristinação, portanto, é um trazer novamente à vida da Lei de 2000. Não há criatividade quase nenhuma nessa nova lei. E a pessoa devia se perguntar, os que teimaram em pôr a lei de 2015 não deviam ser responsabilizados? Quantos desemprego provocaram? Quantos problemas provocaram? Por teimosia. Então, talvez se todos participassem com sinceridade, simplicidade, com a ótica do saber ouvir o outro, escutativa, certamente as coisas seriam muito melhores. Mas não é essa a nossa forma de agir em Angola. Então, espero ter podido responder ao meu amigo e colega Daniel Alves. Bom, obrigado. Então, sem mais tempo para colher outras questões, gostava de passar a palavra novamente ao professor Celso para as últimas considerações. Exato. Portanto, em termos de últimas considerações, primeiro permitam dizer o seguinte, eu tenho as minhas páginas, quer no Instagram, quer no LinkedIn, e as pessoas podem sempre me contactar. E quando me contactam, tenham certeza que eu respondo. Não é? Respondo sempre porque a lógica é procurar partilhar o máximo possível de informação, porque quanto mais informação tivermos, ou seja, quanto mais voz tivermos, vamos ter todos vez. O segundo aspecto que tenho a dizer é que os que puderem, e não é por questão de dinheiro, mas é por questão mesmo de tentarmos ir harmonizando e nivelando conhecimento, os que puderem desloquem-se a esses pontos que eu chamei a atenção sobre onde tem disponível essas obras, e nem só uma obra. Vão ver que nessa obra chama a atenção de uma obra que o Estado copiou e produziu lei, mas nunca reconheceram, não é? Que é a minha obra, O que os Jovens Pensam sobre Recrutamento e Seleção. Aqueles que puderem, está na biblioteca da DW, portanto, aqueles que puderem tomar contacto com os livros, mastiguem-nos e se pudermos partilhar por essa via, muito bom. Finalmente, devo dizer que o livro em si, ele traz uma quase conclusão. Por que é uma quase conclusão e não uma conclusão? porque essa conclusão não está fechada. Ela vai fechar um bocadito mais a cada vez que cada um de nós colocar mais uma gota d'água do seu saber, mais uma gota d'água no debate, mais uma gota d'água no esclarecimento dos seus alunos, dos seus irmãos, dos seus amigos, dos seus colegas, garantindo que Angola, a juventude, faça aquilo que todos os outros países da juventude faz, é a força motriz. Mas uma força motriz, e quando chega em casa, o programa Sem Limite, o primeiro convidado é o Charles Boapoti, que tipo de juventude é essa? Então, vamos tentar também descontinuar determinado tipo de comportamentos, atitudes e práticas e adotar comportamentos, atitudes e práticas que nos enriqueçam como país, que nos enriqueçam como jovens, para que nós tenhamos vez, porque temos voz. Ou seja, ter voz para termos vez. Então, essencialmente isso, mais uma vez, eu agradeço o convite da DW, agradeço a todas as questões que foram colocadas, agradeço a todos que partilharam do seu tempo aqui conosco, com ou sem questões, e de qualquer das formas, daqueles que sempre puderem partilhar informação pelas vias que eu já chamei aqui, cs.celso.celso.silva, por exemplo, no Instagram ou no LinkedIn, também podem procurar e encontrar, eu vou estar sempre aberto e sempre disponível, porque eu sou um servidor, é meu papel servir e vou estar disponível para servir. Muito obrigado a todos. Bom, obrigado a nós, em nome da DW, nós também agradecemos por essa sua disponibilidade e mais uma vez estar aqui nesse espaço e partilhar um pouco aquilo que é os seus conhecimentos. E permita-me, antes de fechar, voltar a convidar os nossos internautas para o dia 16, mais o 17, deste mês, mais uma edição do Espaço Debate à Sexta-feira, no âmbito das reflexões ligadas ao mês de maio. Convidamos o Instituto Nacional de Segurança Social para nos falar sobre a proteção social obrigatória, né? Contribuição para a redução das desigualdades e da disfunção social. Então, esse é um tema que iremos refletir no dia 17 de maio e na última semana do mês vamos olhar um pouco também a questão do teletrabalho para fecharmos o mês de maio dedicado ao trabalhador. Sendo assim, aos nossos internautas, agradecemos a vossa paciência de estarem do outro lado e nos acompanhar. Desejamos um bom final de semana a todos e a todas e estamos juntos até o próximo encontro. Até o próximo encontro. Força! Já, obrigado, Celso.